pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor assim. E é nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais pra mim. Pode crer, você faz tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tenha que negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz e encontrar alguém que saiba lidar. Me dá motivo. Me dê motivo. Foi jogo sujo e agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo, quis me perder. Pode crer, você faz tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz e encontrar alguém que saiba me dar motivo. Pode crer, você faz tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz, encontrar alguém que saiba me dar, me dar motivo.